Paritoare bonitinho, que mando fazer fui. Se eu perder, ninguém se importe. Se eu ganhar o dinheiro e meio. Já chegou para brincar. Já chegou a bela ave, campeão desse lugar. E senhores e senhoras, que senta me queira dar, me trazer o Aritoá. Pra vocês apreciar. Já chegou para brincar. Já chegou a bela ave, campeão desse lugar. Brinca, brinca, Aritoá, com toda satisfação. Mavador passarinheiro, deu rancor no coração. Já chegou para brincar. Já chegou a bela ave, campeã desse lugar.